ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Entrando no ar nessa quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e você sabe que toda quarta-feira, desde o dia 15 do mês passado, o Tema Livre é dedicado aos 50 anos do golpe militar de 1964. Hoje nós vamos dar um enfoque especial. Semana passada nós falamos sobre os jovens, como é que os jovens veem esse golpe de 64, principalmente os jovens que são de famílias de perseguidos, de alguma forma perseguidos políticos. Até o neto do João Goulart, do Jango, estava aqui conosco, o Vicente Goulart. Hoje nós vamos tratar da participação, da presença feminina, não apenas no golpe, mas ao longo da ditadura militar. As mulheres foram uma parte sensível da sociedade, tanto na elaboração do golpe militar de 64, como depois na manutenção do regime e, principalmente, na defesa das liberdades democráticas, no combate, no Comitê Brasileiro pela Anistia, no Tortura Nunca Mais, nas denúncias sistemáticas e insistentes, porque afinal é aquela história das mães, né? A mãe sempre está cuidando, e isso é que nós vamos tratar hoje aqui com a Miriam Santos. Ela é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e pesquisadora, aliás, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. E a Ana Miranda, que é ex-presa política e membro do coletivo aqui no Rio de Janeiro, Memória, Verdade e Justiça, que busca esclarecer aquele período difícil da história brasileira. E eu tenho aqui a Berta Virtualia, que é um blog na NET, aqui bem na minha frente, que fala: nos anos 60, uma nova história da participação da mulher dentro da política e da sociedade seria escrita. É a década da quebra de tabus, da liberação sexual e da emancipação da mulher, desde então feita dona do seu corpo e do seu destino. A ciência conspirou a favor dessa emancipação, lançando através da pílula anticoncepcional uma nova visão da maternidade. Foi nesta década também que nós passamos por essa profunda transformação político-institucional, e essas coisas se combinam, né, de uma forma bastante curiosa na história do Brasil. Eu gostaria que a Miriam abrisse essa conversa, Miriam, falando desse contexto, como é que você, afinal, é um membro da academia, vê isso aí. Bom dia. Bom dia, Gu. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer a audiência também, os nossos ouvintes. E eu queria esclarecer que as minhas questões de pesquisa são muito mais sobre a identidade militar. E o que eu acho interessante desse ponto de vista que você perguntou sobre a questão das mulheres é a gente lembrar que não só nós estamos agora com 50 anos do golpe militar, como nós estamos fazendo também 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E esses são dois acontecimentos que mudam radicalmente a imagem dos militares, né? De 54 a 64, eles eram os heróis. O sonho dourado de toda mãe no final da década de 50 no Brasil era ter uma filha normalista e um filho militar. Eu acho que a Rede Globo, nas séries que ela criou, né, Anos Dourados e Anos Rebeldes, ela, de certa maneira, marca muito bem esse contexto de como você deixa de ter uma imagem extremamente positiva dos militares. Eles eram os heróis da pátria, e é sobre isso que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né? Eu pesquisei essa imagem que eles tinham deles próprios como heróis, como os puros, os bons, aqueles que vinham limpar a política da sujeira e, portanto, tirar os políticos corruptos, né, do meio do caminho. Eles fazem isso sucessivamente desde o final do Império, né? A gente tem que lembrar que a nossa República é um golpe militar, que depois a gente tem um golpe dentro do golpe, porque o nosso primeiro vice dá um golpe no presidente, a gente tem toda a questão do tenentismo, né? Que são uma série de golpes militares, você tem os 18 do Forte, né? E não é por um acaso que nos 18 do Forte, né? Era um movimento romântico, morrer pela pátria, recortar a bandeira, colocar junto ao coração, saírem 22 do Forte para enfrentar 5 mil armados, obviamente morreu todo mundo, sobrou o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, né? Uhum. E essa visão romântica é a visão que inspira essa série de golpes, inclusive a Revolução de 30, né? Que a gente chama de Revolução de 30, mas foi um golpe militar. Quem botou o governo no poder foram os militares, né? A gente, é porque a história é contada a posteriori. Então, a gente não tem essa visão, né, de que, na realidade, eles não eram mal vistos. Eu tenho um depoimento do Lula na minha dissertação de mestrado, que ele fala que ele tinha 18 anos no golpe militar e ele achou que era uma coisa boa, porque ele trabalhava com um monte de gente mais velha e as pessoas todas achavam, não, agora os militares vão dar um jeito nessa bagunça. A grande questão é que, ao contrário de todos os golpes até então, eles não saíram do poder. E em 68 a gente tem um golpe dentro do golpe. Eu acho que uma das grandes questões é essa. Uma coisa é o período 64 a 68. Outra coisa é o período de 68 em diante. Sobre a participação das mulheres, a gente esquece também que, se de um lado a gente tem a tradicional família, né, e especialmente a tradicional família paulistana, que se movimenta muito, né, porque a gente também tem isso, enquanto o Rio sempre foi ponta de lança, vanguarda, São Paulo era um reduto bastante tradicional até a década de 60 e ainda continua sendo, né? O que que acontecia lá? Lá era muito mais conservador. Então, a gente tem um momento aí em que você tem toda uma movimentação com o apoio da igreja, né, contra o regime. Mas, por outro lado, as mulheres também vão ter uma participação muito grande posterior, né? Esse primeiro momento, tirando essa questão da família, mesmo o Partido Comunista Brasileiro era um partido extremamente machista. Política no Brasil, por muito tempo, foi questão de homem, né? Então, a gente tem uma reação muito forte à participação feminina e ainda hoje a gente tem essa história, especialmente a história da ditadura militar, contada pelo ponto de vista dos homens, né? É. Muitas vezes o que a gente vê é que a mulher, ela ainda fica como uma coadjuvante, né? Não é à toa que a grande crítica que se fez ao filme, né, que se, feito a partir do livro do Gabeiro, que é ex-companheiro, é que o papel da mulher é quase que um papel de prostituta, né? Então, que mulher é essa? Ela não participa da formulação, ela não participa de nada, ela é usada como isca? É esse o papel, usar o corpo? Né? Então, eu acho que essa ainda é uma grande questão que a gente tem com a história. E principalmente por conta, né, também dessa dificuldade que a gente tem de olhar para trás e ver as nuances. A gente enfileira, de um lado, os militares, né, e todos, né, a gente esquece que é um golpe do exército, a gente esquece que a marinha e a aeronáutica, num primeiro momento, tem muito pouca participação, a gente esquece que todos os generais presidentes são do exército, e não é por um acaso, é porque o exército se pensava assim, eles eram efetivamente pensados como essa força, né? Tem a questão das escolas militares, um pensamento positivista, né? E aí todas elas, exército, aeronáutica, ainda tem, né? Marinha. Então, a gente tem de lembrar que a ideia de virilidade, de masculinidade, era muito forte nas Forças Armadas. Na verdade, essa ideia ainda persiste até hoje, né? Nós temos a Dilma na presidência da República, mas os movimentos femininos não se identificam com ela, não identificam na Dilma uma liderança feminina ou uma liderança feminista na presidência da República, embora tenha aumentado a participação das mulheres na vida política. Também há uma questão nisso que você falou, Miriam, as mulheres serem usadas ao longo de todo o período republicano como massa de manobra e para se atingir um objetivo, que é um objetivo ou civil ou militar, no importa muito essa questão aí, mas o fato é que, como nós estamos falando dos 50 anos do golpe militar, e você lembrou bem que essa tradição republicana brasileira é golpe em cima de golpe, nós temos apenas, eu acho que Juscelino foi o primeiro presidente que foi eleito e passou o bastão para um eleito. E depois só Fernando Henrique fez isso, quer dizer, então ao longo de cento e tantos anos de república nós tivemos pouquíssima transição democrática republicana realmente. Mas Ana, gostaria que você entrasse aí falando sobre a participação feminina ou como a mulher foi utilizada naquele período, naquele momento, e como é que você vê a evolução do papel feminino nessa sociedade até hoje, né? Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia. Ouvintes, bom dia, Miriam, muito prazer em te escutar. E ao Golo também, eu já vim aqui outra vez, eu estou muito contente de retornar. Essa questão da participação da mulher, em especial, é um tema que tem determinadas características, mas que eu não consigo, não é nem possível desvincular do conjunto da sociedade. Mas é verdade, já que a gente está voltando um pouquinho, porque a história sempre nos foi passada de uma maneira deformada, a maior parte das vezes, né? O grande Marechal Floriano, quem foi Marechal Floriano? Um golpista. Marechal de Ferro. Mas essas coisas a gente só vai vendo, lendo, ou nas entrelinhas, ou pesquisadores que hoje estão se voltando para aquela época, mas muito antes, né? Quando eu penso no período da escravidão, as escravas, muitas delas normalmente eram usadas sexualmente como se fosse natural, como se fosse fizesse parte, né? Era propriedade do senhor. E isso vem acontecendo, a questão da participação política. Eu acho que a mulher só foi votar em 32, né? Aqui em 32. Mas nos outros países também, na Europa e nos Estados Unidos, a luta foi muito grande para a mulher poder participar. É verdade. Mulher não podia participar. Então, havia certos estereótipos que vieram até minha época, né? Minha época, eu digo assim, eu tinha, quando eu entrei na universidade, na Universidade do Brasil, que não era nem a UFRJ, na Praia Vermelha, em 67 eu tinha 18 anos. Então é dessa época que eu estou falando, década de 60 até o final. Então, a mulher que fumava, ou a mulher que separava, ou tinha vários estereótipos, né? Ou você era feita para namorar e casar, ou era outro tipo de mulher. Então, e participação política também não estava muito dentro do esquema conservador, né? Da mulher que usava aqueles coques, os cabeleireiros. A Miriam falou, a minha mãe me tirou do colégio de aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que era tudo que eu queria. Eu entrei, estava numa turma experimental, ótima, com professores excelentes, etc e tal, para me colocar no Instituto de Educação, porque ela achava, nesse caso, quer dizer, para ela foi uma questão de ter autonomia. Ela achava que toda mulher precisava ter um mínimo de autonomia. Por isso que ela me tirou. Para ser professora primária, na verdade, era para ser professora primária. E de preferência casar com um militar, né? Isso. Era isso que eu ia te falar. Então, o Instituto era o espelho do que existia na época. As meninas que se vestiam todas bonitinhas, com laque e tal, que deveriam... Mas foi criado assim. O Instituto foi criado para que as professoras podiam andar pelo Brasil quando os seus maridos militares fossem transferidos de um lugar para outro. Uhum. E era uma profissão... Que permitia essa mobilidade. Não, né? E era uma profissão permitida à mulher. É, para a mulher, claro. Ser professora primária. ainda na minha época. Era aceita, né? Era aceita. Era aceita. Profissões mais científicas era esquisito, né? É. Também, por que, que você está tão interessada? É, por que, que você está lendo tanto? Mulher não é bem para isso. Isso é interessante, Ana, porque é uma época do desenvolvimento. A gente falou, eu falei aqui no início desse site que está aberto aqui, que fala da revolução feminina com o avanço da ciência, com a pílula anticoncepcional. E isso veio mudando os costumes. Mas houve também mudanças no Brasil que vinham do governo Juscelino, da industrialização, do crescimento urbano, da verticalização das cidades, e que trouxe o fenômeno do fim do piano. O piano era uma coisa também que toda a família tinha para a menina. A menina tinha que tocar piano, né? Então toda a família, os pianos é que eram os grandes instrumentos. O grande instrumento da família brasileira era o piano. E com a verticalização, eu me lembro ainda de ver piano subindo por corda pelo lado de fora do prédio, mas hoje acabou, já só pelo elevador, né, o teclado, e acabou esse negócio do piano, já não existe mais aquele universo. Mas uma coisa que eu queria voltar um pouco ao que você falou, Miriam, que é dessa coisa republicana, e você lembrou bem do positivismo que norteia toda a origem da República, e esse positivismo relega a mulher a um papel muito subalterno, muito submisso realmente, é quase bíblico aquilo ali, né? Um papel de Velho Testamento a mulher tem dentro do positivismo. E então a gente vê, eu vejo como uma quase contradição, ou aparente contradição, um paradoxo, gostaria que você visse isso pra gente, como é que você vê, o fato de que na sociedade que é matriarcal, a mulher, durante o período de exceção, ou durante todos os períodos de exceção que nós tivemos, a mulher, ela tinha um papel, ela era como se fosse um alter ego. Você procurava a mulher do coronel para ver se o coronel podia quebrar o galho e ver se seu filho estava no DOI-CODE ou se estava no DOPS, onde é que ele podia estar, na Ilha das Flores, no CNMAR. Esse tipo de papel que a mulher desempenhava, a mulher do militar, que deixava ela em conflito. Né, um conflito dentro do núcleo dela, que era o núcleo familiar, e ao mesmo tempo ela tinha um papel importante, né? Como é que é isso? Eu acho que isso entra um pouco no que o Roberto da Mata fala, né, de que no Brasil ninguém é igual. A gente tenta o tempo todo, né, ser alguém individualizado, né? A gente não tem, a gente continua tendo essa muito forte essa questão da hierarquia e da casa e da rua, né? Tem um consenso dentro do Brasil que o espaço da mulher é o espaço da casa e que o espaço da rua é o espaço do homem, mas também tem aquela questão do você sabe com quem você está falando. E, de um modo geral, a gente fala muito da questão da mulher, mas a gente esquece que a classe operária trabalha desde sempre. A Revolução Industrial, né, é feita basicamente com o trabalho de mulheres e crianças. Né? A grande questão é que, quando começa a luta armada no Brasil, quem vai para a cabeça da luta armada é inicialmente a classe média. Então, são as pessoas que são vizinhas, né? Justamente em muitos lugares, dos próprios militares, que nesse momento também estão ascendendo socialmente. Alguns foram filhos. Exatamente. Alguns mortos aparecidos, né? Foram filhos de generais. É. E a gente esquece que o exército também tem várias correntes aí, um pouco antes do golpe. Inclusive, a gente vai ter João Goulart fazendo um discurso para militares. Você tem a questão de uma diferença salarial muito grande entre praças, oficiais subalternos, oficiais superiores, que já tinha dado no tenentismo e em 64 estava borbulhando de insatisfação de novo. Então, o exército não era todo de direita. A gente tinha também oficiais de esquerda. E se alguns deles vão abandonar, né, vão cair na clandestinidade, a questão do Lamarca, que foge com as armas e que ficou muito simbólico, você tem outros que não saem, mas também não vão para a direita. Eles ficam, de certa maneira, né, eles param de ser promovidos, eles são ignorados, mas eles continuam lá. E muitas vezes é a esses que se recorre, né, para tentar soltar alguém, para tentar fazer, porque também tem essas divisões internas. Agora, há um aspecto interessante, esses aí são até o motivo do filme do Silvio Tendler, né, os militares que disseram não, que está aí o documentário que está saindo agora aí. Mas há casos em que os militares que disseram não, eles perdem o poder. Eles não têm poder nenhum. O próprio general Lotti, quando o neto dele foi preso e ele foi tomar satisfações, ele foi ao DOI-COD saber, um oficial subalterno lá no DOI-COD disse: olha, sinto muito, o senhor não pode fazer nada. Entendeu? E isso ele dizendo isso para o general Lotti, que havia garantido a posse marechal, do... Marechal, né? É, marechal, que já era marechal, porque havia garantido a posse do Juscelino em 55. Então, é uma situação muito atípica de rompimento da hierarquia e de ruptura, não só institucional, mas interna do próprio regime militar, né? O regime de... o RDE, né? Que é o regime disciplinar do Exército. Ele é ali muito rompido nesse momento. É nesse aspecto que eu pergunto sobre o papel da mulher. Quer dizer, a mulher do militar, a mulher do coronel, a mulher do sargento, a mulher do tenente, a mulher do general. Como é que é? Fala, Ana. A mulher... É interessante isso. A mulher... Só complementando o que você estava dizendo antes, ao general Massa, um general da ativa, quando ele foi perguntar pelo filho, que era um companheiro nosso, Paulo César Massa, que foi preso político e é desaparecido até hoje. Um dos outros generais mais próximos ao Centro de Formações do Exército disse ao general Massa: esquece o teu filho, esquece o Massa. Ele não vai nem procurar saber, porque não adianta. E já tinham provavelmente matado, exterminado e ocultado cadáver. E né? Sumido, é. Então, essas histórias são muito graves e precisam vir à tona. Uma das coisas que, bom, já que eu mulher aqui, quem sabe a gente toca na questão política, mas também uma certa sensibilidade. Uma coisa que está começando a acontecer e que eu vi no Chile agora em setembro. Nós fomos um grupo para ver os 40 anos da descomemoração do golpe lá. Foi uma faixa enorme, assim, no Rio, dizendo que rompa um pacto de silêncio, né? Que está começando a ver. Então, foi a mulher e a filha, se não me engano, do delegado, de um militar que foi morto lá no Sul, que entregou os papéis dele. Ele era, em 81, do DOI-COD, sobre o caso Rubens Paiva. Se não me engano, foi a mulher e uma filha que estavam com os papéis. Sim. Quer dizer, o que nós vamos fazer com isso? Que entregou na delegacia. Então, nesse sentido, quer dizer, quando eu falo do mulher, pacto... Né? Do pacto de silêncio, é porque... A mulher nem sempre tem esse papel tão coadjuvante, ainda bem, né? Às vezes, muitas vezes, hoje, ela está junto, ela é parceira. E, bom, a saber pelos números que existem, em geral, uma percentagem maior de homens... morre antes. Então, há várias viúvas que provavelmente têm arquivos dos seus maridos que podiam romper esse pacto de silêncio hoje. São 50 anos que já se passaram, né? Então, dizer o que aconteceu, onde estão os corpos dos nossos mortos desaparecidos, é um novo papel, mas um papel que serve à verdade, né? É verdade. A memória é verdade e... talvez, quem sabe, a justiça um isso dia. Isso aí, na verdade, o que você está fazendo, Ana, é uma conclamação. Eu queria que a Miriam, que é uma historiadora, no final das contas, porque nesse período você se debruça na ciência política esse período do regime militar. Como é que você vê essa questão? Como é que você vê essa... Porque isso é sair da sombra, não é sair do armário, né? Em termos sociais diriam sair do armário. Isso é sair da sombra, é você sair de uma zona de conforto que torna-se com o tempo uma zona de desconforto. Exatamente. Não é? Quer dizer, como é que você vê isso aí? Como é que você, o que, é que você diria a essas filhas, viúvas e até irmãs e parentes de militares e civis que detêm documentos, que têm coisas guardadas lá que elas podem passar? É, a gente tem duas questões, né? No Brasil, o arquivo é uma coisa muito complicada, né? Porque muita coisa é jogada fora, né? Apesar da gente ter, né, essa questão, né, das mulheres sobreviverem normalmente, muitas vezes, simplesmente, quando o pai morre, vai tudo fora ou vai ser vendido para o sebo, para você dar como papel velho para a empregada levar, né, vender, dar para os porteiros vende venderem como peso, se fosse jornal velho, por peso, né? Porque, e essas coisas, a gente tem um desaparecimento muito grande de material. Por outro lado, você também tem a questão daqueles que foram destruídos propositadamente. Né? Muitos deles são destruídos no momento em que você tem, né, a transição democrática. E que também é de novo um momento de luta entre vários grupos dentro do Exército. Não é à toa que a gente tem o atentado do Rio Centro depois da abertura oficial. Né? Inclusive depois da anistia, exatamente. Então, mas a anistia foi um pacto pelo alto, gente. Sim, pois é, não, mas foi, abertura sim, mas também. Ela está situando historicamente. Mas essa é a história do Brasil. A anistia de 79 e em 81 tem o Rio Centro, então não era para ter mais. A gente tem a República, a independência é um pacto pelo alto, a República é um pacto pelo alto. A gente tem uma história que é toda feita de pactuações, né? Por isso mesmo, eu acho que se a gente ainda conseguir ter arquivos guardados, a gente tem arquivos guardados, provavelmente, com os menos graduados. Porque eu acho que os oficiais superiores tinham mais essa coisa de destruir as provas, eles tinham mais responsabilidade, eles tinham mais a perder. E eu acho que, por um outro lado, justamente porque a gente tem essas divisões no Exército, eu acho que tem ainda aquele que faz, mas faz consciente de que está errado e guarda a prova que fez sob ordens superiores. Isso tem mesmo. Né? Isso. E a gente tem tido, ultimamente, nas Forças Armadas, toda uma série de processos que estão aparecendo, né? Não só em termos históricos, mas na própria contestação de ordem, questões disciplinares, etc. E eu acho que se vai surgir alguma coisa nova, é daí. Né? Não é à toa que um dos responsáveis pelo caso Rio Centro, que apareceu agora há pouco falando, é exatamente isso. É alguém que foi lá, foi cumprir ordens, ele tinha de apagar as coisas, mas ele guardou justamente para se defender. Porque é essa ideia de que se eu for pego, eu tenho de provar que foram eles que mandaram. E para sua consciência, na verdade, né? Eu acho que é mais pragmático. Eu acho que é mais tipo, não, porque isso aí depois amanhã, eles vão dizer que fui eu e eu preciso provar que eu não quero ir preso sozinho. Eu acho que é um pouco isso. E de certa maneira, um pouco essa ideia, né, que... De dizer, olha, vocês precisam me soltar, porque senão eu vou dedurar todo mundo, né? Eu acho que tinha uma ideia de garantia. Agora, você falou do episódio do Rio Centro, foi lembrado aqui o episódio do Rio Centro, e juntamente com o episódio do Rio Centro, eu vou jogar a luz outra vez sobre a mulher nesse processo, que é o caso da dona Lida Monteiro, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, que morreu na explosão da bomba, na época em que houve o do Rio Centro, na época em que houve essa bomba da OAB, que se explodiam e queimavam bancas de jornal, porque vendiam e expunham a imprensa nanica, a imprensa alternativa, que era francamente de oposição. Uma mulher que foi emblemática durante toda a década de 70, que foi o período mais duro que antecede esse período das bombas e da Dona Lida e de tudo mais do Rio Centro, foi a Zuzu Angel. Ela deve ter sido, eu quero crer que tenha sido, a mulher mais emblemática da luta contra o regime militar, e por uma questão familiar, não era uma questão ideológica, por causa do filho dela, o Stuart Angel Jones. Né? Eu gostaria que vocês situassem, as duas situassem, a Zuzu Angel nesse contexto, qual o papel real, histórico dela nessa questão? Olha, quando eu entrei na faculdade, o Stuart e a Sônia Moraes, sua mulher, eram dos últimos anos, eu era caloura deles, da economia da UFRJ, eu estava ali próximo. O assassinato, desaparecimento, né? Assassinato e desaparecimento do Stuart, ele. Uma das coisas que aconteceu, ele marcou muito todos nós, porque houve testemunhas, né? Pessoas que viram ele preso, como há em outros casos também. Porque nós temos casos desaparecidos, pessoas mortos, presas que viram. Pessoas presas que viram ele sendo torturado na base aérea do Galeão, ali viram ele sendo arrastado, né? Para a morte, né? Para a morte, exatamente. Amarrado no cano de descarga no carro e depois sumir. Então viram ele preso ali sendo torturado. E, o caso da. A Zuzu, você citou muito bem. Ela era daquelas mães, apesar de tudo. Né? Os pais também sentiam muito. Mas acho que os pais talvez fossem mais cerebrais. Iam ver com quem podiam ter contato e tal. A minha mãe, por exemplo, ficava no pátio da UBAN gritando: quero ver minha filha viva. Viva, né? Não adianta vocês me dizerem se ela está ou se ela não está. Então, isso na Zuzu foi muito forte. Ela levou para a profissão dela, né? Ela fez, como é que se diz? Modelos, desfiles de anjos com tanques e tal. Eu conheci Zuzu também. E nesse sentido, muitas mulheres, aí sim, mulheres dos nossos companheiros foram extremamente corajosas. E as mães, não é? Não é à toa que algumas saem da cadeia e vão visitar seus companheiros e começam movimentos, movimentos familiares de mães de ex-presas políticas. Isso é que acabou engrossando e depois criando os CBAs e os comitês de brasileiros. Aí está o embrião do CBA, né? Que, na verdade, é isso aí. As mulheres. Isso aí. São, na verdade, as mulheres que vão. É exatamente isso. Eu me lembro são as ex-presas políticas que saíram e iam visitando, isso. Que foram familiares, são as mulheres, são com o tempo, infelizmente, né? As mães e as mulheres dos desaparecidos, dos mortos desaparecidos políticos. Foi isso tudo que foi engrossando. Eu lembro muito da época da final Geisel, que já estava o Brasil, estava na lenta e gradual de extensão política, segura. Né? E o Gouberi falando em sístole, diástole, essas coisas. E os CBAs eram embrionários e eles, a atividade básica dos CBAs era visitar presos políticos. Era visitar, quer dizer, mostrar que eles estavam ali presos. E garantiu acesso a eles, e eram 98% mulheres, companheiras, ex-companheiras, artistas, exatamente, pessoas públicas, que iam, de alguma forma, mostrar que aquelas que estavam lá estavam vivas e teriam de ser soltas por isso. Não que não houvesse, é isso que eu estou falando, não que não houvesse paz. Eu mesmo fui uma dessas, quer dizer, eu saí não, fui havia, visitar. Claro. Havia o pai do Nelsinho, o Nelson Rodrigues, o pai do Otoni tinha, mas a maioria, o grosso era de mulheres, sem dúvida. E eu acho que nessa época é interessante notar que a igreja faz uma volta completa, né? E ela é fundamental também nesse momento da anistia, né? Com a teologia da libertação, com uma série de mulheres que se inserem, inclusive, na questão política através da igreja, né? Então a gente tem aí todo o movimento e principalmente as pessoas tiram o discurso ideológico de cena e colocam o discurso dos direitos humanos. Nós acabamos tendo uma anistia que é muito fundada num discurso em cima dos direitos humanos. Como você falar, né, em esquerda e direita era muito complicado no Brasil, eram questões políticas, então, especialmente pelo lado da igreja, se começa a discutir os direitos humanos. Né? E aí, a partir daí, se começa a discutir a volta das pessoas. Darcy Ribeiro volta por uma questão de direitos humanos. Eles deram a ele o direito de morrer no Brasil. E ele chega e não morre. Ele tira um pulmão, exigem. O Darcy contou essa história na minha frente, que eles exigem para ele voltar todos os laudos, todas as radiografias, tudo, mostrando que ele estava morrendo. E ele mandou tudo e aí deixaram ele entrar para morrer. Deu do que ele deu. Ele demorou. Ele ainda deu muito trabalho. Sim, ele ainda teve tempo de fazer muita coisa, né? Ele faz. E aí, de novo, as mulheres, né? O enterro do Darcy Ribeiro é ele e as viúvas, né? As viúvas do Darcy, 50 viúvas do Darcy. Agora, esse papel da igreja é interessante porque a igreja, ela serve como um catalisador, ela abre a porta. E os grandes cardeais que antes eram, se limitavam à figura de Dom Helder, que era o bispo vermelho, como dizia o Nelson Rodrigues, para salvar a vida do filho, não é mais o Dom Helder a figura isolada. Tem Dom Valdir Calheiros, tem Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo, Tomás Balduino, Adriano Tomás Hipólito. Balduino, tem vários, Dom Cláudio Rumes mais recentemente. Em resumo, tem vários desses próceres da igreja. Mas eu quero destacar uma coisa horrorosa, que na época, eu imagino que foi uma sessão. Quando mulheres foram atacadas, por exemplo, a Madre Maurina, a ordem que aceitou a Madre Maurina quando ela saiu da cadeia e ela foi violentamente atacada, estuprada, né? A ordem que a aceitou, aceitou desde que ela silenciasse e nunca mais falasse sobre o assunto. Ela morreu há poucos anos atrás. Então, quero destacar esse aspecto de resquício que a gente tem da ditadura, que foi o esquecimento imposto de forma muito violenta aqui no Brasil e que muitas vezes ele permanece. Por a isso sombra que eu falo, do silêncio, né? Imposto, que é pior aí, né? A gente também esquece que a igreja também não é monolítica, né? Claro. Ela também tem suas facções, ela tem seus lados, né? E que a própria história da igreja também não é propriamente a história da defesa dos direitos humanos. Aliás, a própria teologia da libertação é contestada desde a origem dentro da igreja e é minoritária, sempre foi. O silêncio obsequioso imposto ao Leonardo Boff. Sem dúvida. Mas aqui no Brasil, com tudo isso, quer dizer, não no início, que ela até apoiou o golpe, né? Mas com o tempo. A marcha das mulheres, da família é com a igreja. Não é? Sim, é uma parte. De 64 a 68, muita gente apoia o golpe. O Jornal do Brasil apoiou o golpe. Toda a imprensa, tirando o João Lacerda. Muita gente, como eu disse, era uma coisa corriqueira. A ideia de que os militares chegavam lá e iam ajudar a limpar a corrupção era uma visão geral. Mas isso é interessante. Isso que o Lula dá de depoimento, dizendo, não, eu também achava que era uma coisa boa. Mas hoje, você viu hoje nos jornais o que estão falando, justamente essa história da limpeza, que o general Amauri Cruel recebeu dinheiro de empresário da Fiesp para apoiar o golpe. Atraiu o Jango, porque ele estava do lado do Jango. Exatamente. O caso dele é para ele apoiar o golpe, é para ele mudar de lado. Roubaram muita coisa. A esse aspecto também. Não foi uma questão só política. Houve roubos, houve saques. Quer dizer, em nome dessa moralização, começou-se uma imoralidade perdurou e que frutificou, na verdade. Mas isso vai também, de novo, desde a República. Pois é. Por que a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca? Só tem... Marechal é um cargo que só existe em tempo de guerra. Porque ele resolveu se nomear Marechal. Então, a gente não tem, não é de agora, né? A gente... É que a gente não olha. A gente é um país sem história. A gente tem uma visão muito superficial das coisas. E isso atrapalha muito, né? Quando a gente vai discutir, né? Então, a gente perde de vista que as coisas não são preto no branco. Faltam nuances na nossa história, né? E a gente não vai vendo. É. O Pompeu de Souza dizia que o Brasil padece de um problema que é a síndrome da outorga. É, a independência foi feita por um português e a república foi outorgada, a libertação dos escravos foi uma lei também assinada pela princesa Isabel. Em resumo, nós não temos uma tradição de conquistas e de lutas. Isso, muitos nacionais de países que não são nem mais desenvolvidos que o Brasil, como países africanos e centro-americanos, apontam muito aqui quando vêm aqui e dizem: vocês não têm a noção de nacionalidade, a cidadania brasileira não é construída porque não há uma noção de nação, não há uma construção de uma nação que daí você vá formar um direito e dever de cada cidadão, de cada... Isso eles apontam. Eu fico meio receoso, porque não gosto muito de ouvir esse tipo de raciocínio, mas eu fico também com as mãos amarradas, porque essas pessoas participaram de lutas de liberdade, de libertação. Angola passou por lutas de libertação e nós não passamos. Nós passamos, sim, é que a gente não estuda. Então, pronto, por que, então? Que a Bahia não comemora a independência 7 de setembro e no 5 de julho? No 2 de julho. 2 de julho, desculpa. Porque lá teve luta. É. Eles vão comemorar a independência quase um ano depois do resto do Brasil. Teve luta, mas a história é contada pelos vencedores. Sim, a história... Sempre. A gente tem essa ideia, e mesmo essa ideia da República, não tivemos luta. O José Murilo de Carvalho faz um trabalho muito interessante, mostrando como essa visão dos bestializados, daqueles que assistem à proclamação como se fosse um desfile militar, é escrito por quem? Pelos jornais, que eram todos monarquistas. Então a gente tem que saber quem é que está falando, né? E onde é que está? A gente tem, sim. E isso entra na luta abolicionista, da mesma maneira, na mesma medida, né? A gente tem uma luta abolicionista que vem muito antes da princesa Isabel. O que acontece é que, como eu disse antes, a gente tem essa tradição do pacto por cima. É, a ideia da independência bom, então se eles vão fazer de qualquer jeito, é melhor você fazer, meu filho, porque assim fica na nossa mão. A proclamação... Você perde uma falangeta, mas não perde a mão. É do Dom João VI. Lance mão, antes que algum aventureiro lance mão. A abolição é a mesma coisa. Vai ter de sair de qualquer jeito, então sai como uma dádiva da princesa. E ainda mais, já saiu tardio, porque os ingleses já vinham insistindo nisso há quase 10 anos, né? Que era preciso que o Brasil saísse daquele processo para poder entrar no projeto deles, né? No projeto de mundo dos ingleses, que estavam já se industrializando, né? Pré-industrializando. Eles precisavam do mercado, escravo. Exatamente. Não compra. Escravo não adianta, não resolve. O Brasil é enorme, né? Agora, bom, vamos fazer o seguinte, gente, vamos voltar ao nosso foco aqui, que é o papel da mulher na sociedade, na história, nesse período que é o período militar. E aí a Miriam jogou uma luz muito legal, que é o período republicano como um todo, né? Nós só não fomos a mulher no Império, embora tenhamos falado até da princesa Isabel. Mas eu gostaria que nós voltássemos para dar esse enfoque final, porque estamos caminhando para o fim. Eu queria destacar, no caso do papel da mulher, o que vem acontecendo hoje, e como eu disse, são restolhos, né? Restos da ditadura. Além dos efeitos do silenciamento, a prática da tortura que persiste, é claro. O autoritarismo, a mentalidade repressiva, tem que reprimir cada vez mais, cada vez com menos idade. Vamos fazer leis, leis e leis e leis para punir mais. E essa violência continuada do Estado... e mecanismos jurídicos que ainda não foram desmontados. Isso faz com que a violência hoje, a tortura persista, seja muito grande. E geralmente, quer dizer, que se mate suspeitos, que a polícia mate. Outro dia saiu no jornal, seis meninos foram mortos. E é absolutamente natural. Ninguém vai saber se eles são culpados, se não são culpados, né? Esse aspecto da naturalização da violência do Estado é terrível. Principalmente se forem pobres e negros, né? Aí não se mexe. E quem se mobiliza mais, em geral, nesses massacres, são as mães. É, em São Paulo teve as Mães de Maio. Aqui no Rio tem grupos de mães com muita dificuldade, né? Posso me identificar, e outros grupos que a gente já teve contato. As mães do alto de resistência, né? Das crianças vítimas de alto resistência. Sim, as mães de Vigário Geral. As mães de Vigário Geral. As mães de Vigário Geral, de Acari. Em geral, são as mães que se mobilizam, verdade. Mesmo porque, isso já vem conforme a gente sabe, as mães, em geral, são cabeça de... Essa cabeça da família, família, né? Uhum. São as responsáveis. Então, esse papel também é um papel de destaque, que eu acho que a gente tem que dar apoio. Uma coisa que eu me lembrei quando você estava falando agora, Ana, que no episódio do desaparecimento de um menino, no morro, um menino de uns 11 anos que tinha sido assassinado, foi visto, filmado, essas coisas, dessas câmeras que existem aí. E o corpo desapareceu, e aí acharam uma ossada, e aí, é dele, não é dele? Uhum. Não é dele, não é, uma ossada de uma menina. E morreu o assunto. E fica por isso mesmo. E ninguém, não, então é uma menina, então não é ele. Uhum. E pronto. Entendeu? Que menina era? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem ideia. Isso não é crime. Não é, é crime. Deixa também, pra lá. Tanto quanto ele, mas é outra história. Isso aí é outro crime, não vamos misturar os crimes. Parece que há uma cultura disso também, né? Uhum. É essa ideia, né? Retomando o Roberto da Mata, de que uns são mais iguais do que os outros, né? A gente tem toda uma política de direitos humanos que muitas vezes é pensada quase que como exclusividade da classe média. Dificilmente se pensa em direitos humanos das pessoas que moram nas comunidades mais pobres. É uma questão, é muito diferente o atendimento que você tem dependendo das áreas da cidade. É diferente o que você tem na Zona Sul, o que você tem em Vigário Geral, o que você tem na Pavuna e o que você tem na Baixada Fluminense. Né? E aí você estava falando a questão das mulheres. Se você olha para essa época, é radicalmente diferente o tipo de repressão que você vai ter, por exemplo, a questão das drogas, de comportamento, de tudo. Em Ipanema, que é exatamente a época do desbunde de Ipanema, a época das dunas do Barato, isso é durante a ditadura militar. E ninguém ia lá. No auge, né? No auge da ditadura. Então, eu acho que tem essa questão que o Zuenir faz muito bem da cidade partida, sim. A gente tem uma questão. Por outro lado, a gente também tem essa juventude dourada aproveitando-se do seu protagonismo para falar. Então, é a época também da Leila Diniz falando barbaridades no Pasquim e as pessoas, né, vão se chocar, né? Que quem é, né? Que mulher é essa, né? A questão do comportamento, dos padrões de comportamento, mas que é uma questão também que é novidade para esquerda. E que é política, na verdade, né? Porque é um comportamento político. Tudo tem uma conotação que transcende o costume e a época como uma coisa. Não é um desafio à mãe, é um desafio ao Estado. Não é um desafio, não é porque minha mãe não quer, é porque é proibido e o Estado não quer. Então a Leila Diniz é a primeira mulher a aparecer com um barrigão de grávida de biquíni em Ipanema. Fora. Lembra disso? Mas tem uma coisa que eu quero dessa época, é o papel da Nara Leão. A Nara Leão foi vendida como assim um personagem. Ela é bonitinha, ela canta baixinho, ela é um amor de pessoa e tal. Quando você vê certos documentários agora, 40, 50 anos depois, você vê que ela foi fundamental na época do avanço da Bossa Nova. Ela reunia gente em casa. Ela era uma protagonista. É. Não era aquela figurinha que nos venderam, entendeu? O show opinião, o né? Show. É, exatamente, exatamente. É um momento em que ela faz uma guinada radical. Ela era personagem importante, não era, garota? Aliás, isso aí, na área de espetáculos, de shows ao vivo, as mulheres são importantíssimas, mais até do que os homens. Têm um protagonismo maior do que Chico, Caetano, Gil, não é? Você vai ter... A Bethânia é citada até hoje, né? Lembrada até hoje, né? Como aquele show da Opinião. É. É, mas ela não vai substituir a Nara. Sim, pois é, então. É mulher, gente, também. A gente perde essas coisas de vista, né? Que também está fazendo aniversário, né? Também. É agora, verdade, é, também está, né, fazendo aniversário. O Instituto Moreira Salles fez um debate muito interessante com o Sérgio Cabral Pai, né? Sobre isso, né? E a gente perde essas questões, né? De que as mulheres também têm um protagonismo na questão da cultura, né? Boa parte, a gente tem essa questão do governo militar interferindo diretamente na cultura. O elenco de Roda Viva que apanhava era a Ruth Escobar. Quase metade eram mulheres. Quem, né, apanhou ali? Quem botou a cara? Marília Pera, né? Que é a primeira que aparece nessa Isolda Cresta. É, Isolda Cresta, exatamente. Bom, para amarrar agora o recado final, já que nós estamos falando desse aspecto fundamental, as mulheres, nesse momento, as mulheres que têm conhecimento, têm acesso, têm sob sua guarda ou sabem onde há documentos que merecem ser mostrados a seus filhos, seus netos, a posteridade, enfim. O que vocês diriam a essas mulheres? Você, Miriam? Eu acho que todo documento é importante e seria interessante quem tem documentos sobre a história do Brasil, né, de modo geral, especialmente esses períodos obscuros, que tentassem encaminhar, né, aos museus, às universidades, para que eles pudessem efetivamente ser estudados, destacados, guardados, né? A gente trata muito mal a nossa memória. Bom, eu queria lembrar só que o Vicente Rodrigues dirige o Centro de Memórias Reveladas aqui do Arquivo Nacional, na Praça da República, e que recebe esses documentos e acabou de digitalizar 3 milhões de papéis de ofícios do antigo Serviço Social de Informações. É brincadeira, né? Ana, para você encerrar também. Pois é, falou-se antes aqui da questão dos arquivos. Na verdade, já existe. No Brasil se escreveu muito, se documentou muito, se registrou muito, o que acaba sendo sorte, uma sorte para a gente, o que não aconteceu na Argentina, no Chile, que eles têm muito pouca coisa. Já existem muitos arquivos abertos, muitos, né? Do antigo SNI, do Ministério das Relações Exteriores, de vários lugares. Mas os principais, que são o Centro de Informações do Exército, o Centro de Informações da Marinha, do CENIMAR e do CISA, do Centro de Informações da Aeronáutica, esses eles continuam sem romper o pacto de silêncio. Não existe, não via, não sei o quê. Nós acreditamos que existem documentos, mesmo porque alguns deles, por exemplo, Major Curió, um dos matadores da guerrilha do Araguaia, ele disse que tem documentos em poder particular. E é nesse sentido que a gente pede às mulheres, às filhas, aos filhos também, por que não? Porque a humanidade é uma só, netos, né? Aos netos, às netas, quem quiser. Rompam esse pacto de silêncio. É preciso que o Brasil se reencontre com a sua história para superá-la e para não repeti-la. Ok, bom, gente, então com esse lembrete final, que é uma conclamação feita pela Ana Miranda, nós terminamos o Tema Livre de hoje, mais um Tema Livre sobre os 50 anos do golpe militar de 64. Na semana que vem a gente vai falar do Rio Centro e de outros atentados que aconteceram por aí. Um bom dia para vocês e amanhã às 10h05 o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional Jornalismo.